Maurício de Villars, de Jean-Baptiste Lully, London Hubo Bands, percussão barroca, Marie-Ange Petit, direção de Paul Goodwin. 7h33, bom dia para você. Você ouve pela MEC FM, Áurea Música. Trio Sonata para violino, alaúde com sino em Dó Maior, RV 82 de Vivaldi, Il Giardino Armonico e a resenha de Giovanni Antonini. Thank you. Para violino, alaúde concerto em Dó maior, RV 82 de Vivaldi, Il Giardino Armonico e a regência de Giovanni Antonini, M99,3. Seguindo o programa Áurea Música, Sinfonia em Só Maior, Weimarer, para duas flautas, dois oboés, trompas e cordas de Gluck, Orquestra Barroca L'Orfeu, direção de Mitch Geig. Thank you.

Flautas, dois oboés, duas trompas e cordas de Gluck. Orquestra Barroca L'Orfeu, direção de Mitt Geig. Encerrando assim o programa Áurea Música desta manhã. Áurea Música, uma seleção matinal de músicas da Idade Média ao Clássico. Realização MEC FM. MEC FM, Rádio de Música Clássica do Brasil. Blim, blim, blom. Na nova temporada do Blim, Blim, Blom, estamos acompanhando Ares e Cecília, duas crianças extraterrestres que estão pesquisando a música do planeta Terra. Eles querem saber como um planeta tão atrasado como o nosso pode ter uma música tão boa. E sabem o que eles vão pesquisar essa semana? Vão pesquisar sobre o parâmetro duração e vão a Paris assistir à estreia de duas obras muito importantes de Debussy e Stravinsky. Não perca, sempre aos sábados ao meio-dia, a música do planeta Terra, aqui no Blim Blim Blom. A vacina chegou, mas ainda não é para todos. O coronavírus continua no ar, então não deixe de se cuidar. Lave sempre as mãos, use máscara o tempo todo quando sair de casa. Mantenha a distância das outras pessoas de no mínimo 1,5 metro e evite aglomerações. Seguir as regras é salvar a sua vida e também a do próximo. Os shows Rádio MEC dessa semana apresentam o espetáculo Dois Robertos em Seresta, com Roberto Seresteiro e Roberto Luna. No repertório, choros, tangos, boleros e sambas de grandes compositores. Não perca, sábado, às 10 da noite, aqui na Rádio MEC. Rádio MEC. Música, educação e cultura. DYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Feira 2 de junho de 2021 para você. 8 horas em ponto. Mais uma vez, um excelente dia. A seguir tem Manhã MEC FM. Manhã. Muito bem, na MEC FM, abertura Rui Blas de Mendelssohn. Orquestra Nova Filarmonia e a regência de Wolfgang Stavalis. Manhã de quarta-feira, com sol e algumas nuvens, mas não há previsão de chuva para hoje. Nesse momento, no centro da cidade, 21 graus. Manhã MEC FM. Seguimos com o quarteto para piano, violino, viola e violoncelo em Mi bemol maior, opus 16 de Beethoven. Piano, Emanuel Ax. Viola, Jaime Laredo. Violoncelo, Yo-Yo Ma. Thank you. Thank you. Quarteto para piano, violino, viola e violoncelo em Mi bemol maior, opus 16 de Beethoven. Piano, Emanuel Wax. Violino, Isaac Stern. Viola, Jaime Laredo. Violoncelo, Yo-Yo Ma. 8 horas e 35 minutos, bom dia para você. Pedidos em março podem sacar auxílio emergencial OSE. Recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custos. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Manhã Mac FM. Seguimos com Bela Filha dell'Amore, quarteto da ópera Rigoletto de Verdi. Solistas, Joan Sutherland e Gert Turhango, Luciano Pavarotti, Cheryl Mionis. Orquestra Sinfônica de Londres, com a regência de Richard Bonini. Bella figlia dell'amore, Rock FM Bela Filha dell'Amore, quarteto da ópera Rigoletto de Verdi. Solistas Joan Sutherland e Gaëtan Turangeau, Luciano Pavarotti e Cheryl Mills. Orquestra Sinfônica de Londres, com a regência de Richard Bonin. 8h42, ótima quarta-feira, 2 de junho para você. Iraniana naufraga no Golfo de Omã. O cargue é um dos poucos navios da Marinha Iraniana capaz de reabastecer outras embarcações no mar, estar cargas pesadas e servir de plataforma para helicópteros. Manhã Mac FM. Sangue Vienense de Johann Strauss Filho, Orquestra Filarmônica de Berlim, com a regência de Herbert von Karajan. Sputnik FM Sangue Vienense de Johann Strauss Filho, Orquestra Filarmônica de Berlim, a residência de Herbert von Karajan. 8:52, bom dia para você. Estamos apresentando Manhã MEC FM, música de concerto, notícias e agenda de eventos culturais. MEC FM, Rádio de Música Clássica do Brasil. As obras compostas na Catedral de Cusco, nos Andes peruanos, entre os séculos 17 e 18, para a solenidade de Corpus Christi, são o tema do Som Infinito deste domingo. Som Infinito, a música sacra através dos séculos. Todos os domingos, às 7 da manhã, aqui na MEC FM. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nós tivemos aqui os portugueses, os índios, os africanos, quer dizer, uma mistura. O choro, ele tem a ver com isso. Então, ele, mesmo musicalmente, falando da forma musical, da linguagem musical, ele tem essas influências todas. Conhece os animes? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ele falou, ah, então vai atrás. Moacir Santos, né? Moacir é um Moacir. O estilo da música do Moacir é Moacir Santos. O Brasil Toca Choro traz para a edição desta quinta-feira os sotaques e culturas que influenciaram musicalmente na formação do choro. Não perca, Brasil Toca Choro, nesta quinta, 11 da noite, aqui na MEC FM. Mestres da Música. Verdi. Giuseppe Verdi destacou-se no cenário da música de concerto como um grande compositor operístico. Verdi nasceu na Itália, em uma aldeia perto de Parma, em 1813, ano de nascimento de outro grande autor de óperas, Richard Wagner. O trabalho de Verdi foi muito influenciado, no início, pelos compositores Rossini, Bellini e Donizetti. Verdi utilizou as formas da grande ópera francesa até chegar à criação de suas obras-primas, inspiradas em personagens de Shakespeare. Nas primeiras óperas, Verdi usou temas políticos, como em Macbeth, Hernani e Nabucco. Com o tempo, o talento dramático de Verdi evoluiu e suas orquestrações tornaram-se mais sutis. Quando a ópera O Rigoletto foi apresentada na cidade do Cairo para celebrar a abertura do canal de Suez, o soberano do Egito, impressionado com a obra, encomendou a Verdi a ópera Aida para inaugurar o seu novo teatro. Thank you. Estamos ouvindo um trecho da Marcha Triunfal da Ópera Ida de Verdi, na interpretação da Orquestra Sinfônica da Rádio Ljubljana, sob a regência de Marco Muniz. Mestres da Música. Verdi. Rádio MEC. Música, Educação e Cultura. DYD 465, 99,3 MHz. Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz. Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Manhã MEC FM. Mais uma vez, uma ótima quarta-feira, 2 de junho, para você. Seguimos Manhã MEC FM com um concerto para violino e orquestra em Ré menor de Schumann. Violino Joshua Bell. Orquestra de Cleveland e a regência. Concerto para Violino e Orquestra em Ré Menor de Schumann. Violino Josh Rubel, Orquestra de Cleveland e a regência de Krista von Donani. 9:28. Manhã Mac FM. Em Dó Menor, Opus 4 de Chopin. Piano Vladimir Ashkenazy.